Começa agora o Empreendecast, um bate-papo informal sobre empreendedorismo. Empreendecast. Olá, ouvintes do Empreendecast, sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso nono episódio, esse é o primeiro de 2011. Eu sou o Hugo Magalhães, quero dar as boas-vindas à gangue do Empreendecast que está aqui hoje toda reunida, que eu tenho certeza que esse ano vai ser muito bacana para o nosso podcast. Então aqui hoje o Bruno, Luiz e Milô, tudo bem com vocês? Como é que vão as coisas em 2011? Empolgados para mais um ano do Empreendecast? Opa, tudo certo. Hoje eu estou muito empolgado para a gravação, com certeza esse episódio é muito bacana. E 2011 promete, viu? O ano vai ser bom. A gente ficou um tempo de molho aí, mas preparando o plano de dominação mundial, com certeza vai dar certo esse ano. Opa, boa noite, pessoal. Também muito feliz de estar de volta com o Empreendecast. E fico feliz do primeiro de 2011 ser um dos primeiros clientes que o Empreendemia já teve, que é o Mauro Amaral. Daqui a pouco o pessoal vai falar mais aí. Mas muito feliz de voltar com o Empreendecast também. É isso aí, como sempre, Bruno Eustáquio muito empolgado, segunda temporada, já estava ansioso para começar, não começava, mas agora vai e vamos tentar manter aí sem parar também. É difícil, mas vamos lá. Legal, Bruno. E para começar bem o ano, nada melhor do que falar sobre geração de conteúdo e ninguém melhor que o nosso convidado de hoje para falar sobre esse assunto, Mauro Amaral, que está à frente da Contém Conteúdo, diretor do blog Carreira Solo e criador do podcast Fala Frila, que vai conversar com a gente aqui hoje sobre a vida freelancer e sobre como a geração de conteúdo pode ajudar no crescimento das empresas. E aí, Mauro, tudo bem? Como é que vão as coisas? É isso aí, gente. Um pouco da meia hora mais valiosa do seu dia rolando aqui no Empreendecast. Não só Fala Frila, mas um pouco da nossa experiência em geração de conteúdo, em gestão desse conteúdo, em determinar para o cliente o que é conteúdo, né? Que muitas vezes ele não sabe o que é. E também da gestão de projetos envolvendo freelancers e de como trabalhar dessa forma, que a gente acredita muito e indica para todos os ouvintes lá. É um prazer estar por aqui. Como vocês lembraram, eu fui dos primeiros a fazer lá a página da nossa empresa e acredito muito no projeto de vocês, acho bem diferenciado, bem bacana. Estou aí para apoiar e participando aqui desse bate-papo, tenho certeza vai ser muito legal. Muito obrigado, aproveitar para agradecer a sua presença aqui hoje, Mauro, e já vou fazer uma revelação aqui que o Empreendecast tem como inspiração, dentre outros podcasts, o Fala Frila, que é um ótimo conteúdo. Nós vamos falar mais dele no decorrer do programa, mas agora nós vamos para a leitura de e-mails e recados. Leitura de e-mails e recados. Bom, pessoal, começando aqui então nossa primeira leitura de e-mails e recados de 2011. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui no Empreendecast de novo, Empreendecast de volta. A gente teve uma paradinha breve aí no final de ano, problema de agenda com nossos participantes, mas agora com a agenda já feita para 2011, com vários convidados legais, muito conteúdo bacana, certeza que o Empreendecast esse ano vai ser show de bola. Queria começar aqui falando sobre o Bloomper, né? Eles inauguraram em janeiro, é um sistema muito bacana de você troca informação sobre produto que você tem interesse, às vezes você descobre onde que o produto está em promoção, em qual site, e a gente já recomendou o Bloomper aqui, só que no último episódio ele ainda não havia sido lançado, agora já é oficial, o sistema está bombando, está bem bacana, então a gente fica a recomendação. E por falar no Bloomper, né, coincidentemente, o ganhador da nossa promoção do último Empreendecast foi o Ricardo Dantas, o fundador do Bloomper. A gente já enviou o livro para o Ricardo, foi o livro Empresa Co-Criativa da Campus Elsevier, e espero que ele faça bom uso do livro, que parece ser muito bacana. Isso aí, Ricardo, parabéns pela promoção, continue participando. É isso aí, pessoal. Então, depois dessa breve, longa parada que a gente teve aí nas festas de final de ano, férias, agendas, nós voltamos aí muito animado para esse 2011. E, como a gente tem vários planos para esse ano, a gente resolveu começar o ano com uma pesquisa. E eu queria contar com a colaboração de vocês. Uma pesquisa muito fácil, muito rápida. São 10 perguntinhas, só para a gente saber um pouco do perfil dos nossos ouvintes. E quem responder essa pesquisa não vai sair de mãos abanando, não. Todas as pessoas que responderem a pesquisa e se identificarem, que é opcional, vão concorrer a prêmios da Loja do Insistidor. A loja do Insistidor é do blog insistimento.com.br, do nosso amigo Marcos Rezende, que já participou com a gente aqui no episódio 7. Então, é só responder a pesquisa, bem facinha, 10 perguntas. É opcional a identificação, mas só tem como a gente premiar quem identificar, mas a gente não vai usar esses dados, as identificações, para nada. É só o resultado mesmo, é quantitativo. Então, vai lá, participa, responde a pesquisa rapidinho, ajuda o Empreendercast a conhecer um pouco mais. A gente está com vários planos para 2011 e espero que vocês gostem do episódio agora, que foi uma aula do Mauro Amaral. Pois é, pessoal, então nós estamos aqui com o Mauro hoje, junto com a gangue, todo time completo, e eu queria começar pedindo o Mauro para contar um pouco aqui para a gente sobre os seus trabalhos, contém conteúdo, carreira solo, Fala Frila, entre outros. Então fala um pouco para a gente, Mauro, como que anda a vida, os projetos aí, e seja bem-vindo. Obrigado. Bom, só para a gente explicar basicamente como é que é o nosso trabalho, né, lá na Contém Conteúdos, nosso core business, a gente pode chamar assim, é basicamente criar experiências ao redor do conteúdo digital, né? Seja ele um post, um podcast como esse aqui, um videocast, enfim, ações em mídias sociais, tudo que envolve aí a gestão e geração desse conteúdo. Como é que isso surge, né? Eu fui um dos sobreviventes da famosa bolha ali de 2001, então um belo dia eu tinha um emprego, no outro não tinha mais, mas ainda assim eu trabalhava para a mesma empresa, porque ela precisava que os projetos fossem concluídos. E aí que eu fui apresentado ao modo de vida freelancer full-time, né? E começaram a surgir algumas dúvidas, alguns métodos de trabalho que eu não conhecia, como dar preço num trabalho, né, por hora, por peça, enfim. E eu comecei a registrar esse aprendizado contínuo no blog. E assim surgiu o carreirasolo.org. É um dos primeiros a trabalhar essa temática, está no ar até hoje, já são 6 anos de atividade ininterrupta, mais de 1000 posts, a gente estava brincando aqui antes da gravação, como é difícil, né, achar assunto para depois do 1000º post, mas a gente segue produzindo. Em 2008 surge o Fala Frila como podcast do carreirasolo.org, e ainda em 2008, no finalzinho, eu resolvo empreender, aqui aproveitando o tema do podcast, e monto a Contém Conteúdo, a minha produtora, que além desses dois projetos, atende clientes, gerando e criando soluções de blogs, de portais, de sites, intranets, enfim, aplicativos de mobilidade e tudo mais. Então hoje, respondendo aí a questão da rotina, como é, ela é bem corrida, porque eu estou naqueles primeiros 2 anos heróicos, né, em que você é basicamente tudo na sua empresa, do cara que está fechando a proposta, ao cara que vai emitir a nota, ao que está coordenando o time, ao que está fazendo esse time acontecer, reunindo as pessoas, descobrindo talentos. Enfim, é uma rotina de 18 a 19 horas de trabalho por dia, não é brincadeira. Eu estou praticamente proibido de levar o iPhone para a cama, porque minha mulher implica, porque já às 6h30 da manhã eu já estou lendo e-mail, enfim, aquela loucura. Fica com ciúmes, né? Fica com ciúmes. Eu vou dar um para ela também, que aí fica tudo certo. Enfim, é aquele momento em que a gente acredita no sonho, né? E no formato da empresa que você montou, e você dá toda a sua vida, todo o seu oxigênio por ele mesmo. Mas, por outro lado, é aquilo... Eu faço aquilo que eu gosto muito, então essas 18 horas às vezes passam que você nem percebe. A gente está aqui quase 9 horas da noite gravando um podcast e eu estou amarradão de dividir com vocês aí essa experiência, por exemplo. Mauro, diz uma coisa, você falou aí um ponto que a gente meio que tem uma grande curiosidade, que é a tal da bolha da internet, né? A gente estava assistindo desenho animado ainda na época que isso rolava, na época, estava começando ainda... E já ouviu bastante falar sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, mas não teve um relato de como é que isso foi no Brasil, cara. Conta aí, como foi a experiência? Sobe trilha aí pitoresca, vou te dar alguns exemplos, cara. Vamos fazer uma reunião de prospecção? Vamos, é em Nova York. Vamos nós 10. Então vão 10 pessoas para Nova York numa quarta-feira para fazer a reunião, apresenta o projeto e volta na sexta. Vamos montar o escritório? Vamos, vidros dinamarqueses, cadeiras... Giroflex para todos, mesas de design italiano, vamos montar um escritório de internet, aqui cada projeto vale R$1 milhão, ou mais, ou de dólares, enfim. E isso continuamente, mês após mês, investimentos chegando, e a bolha se forma quando os valores percebidos daqueles serviços não correspondem com o valor real de mercado, ou o valor percebido pelos seus consumidores. E ali, eu peguei essa rebarba ali em 2001, tudo basicamente fechando, mesmo, do tipo, você chegava no trabalho... eu fui bem pitoresco, eu dei uma sorte. Eu cheguei no trabalho no dia de receber o bônus, que tinha essa história do bônus, né, anual. No mesmo dia que eu recebi o bônus, voltei do almoço de comemoração do bônus. Eu fui mandado embora. Ah, você foi mandado embora, mas vai na outra sala ali que você vai ser entrevistado por outra empresa do grupo que quer aproveitar você. Então, assim, era nessa velocidade. No mesmo dia você recebeu um bônus de participação, foi mandado embora e foi recontratado. E logo depois foi mandado embora porque fechou tudo de novo. Enfim, era um mercado que não se sustentava e não era racional. Eu vejo um mercado muito mais racional hoje, quando você monta planos de negócio realistas, quando você tem métricas para realmente ver o retorno do que está sendo trabalhado, enfim. Foi um momento que passou e quem sobreviveu muito mais maduro e é quem está tocando as empresas hoje. Isso tem seu lado positivo, né? É emocionante ver alguém que participou da bolha, né, Milor? Eu também não conhecia ninguém até hoje. Poucos foram se sobreviver. Mas aqui, Mauro... São raros os que estão por aí ainda. Aproveitando essa questão da bolha aí, né? A gente aqui como fã do Fala Frila também, acredito que vários dos nossos ouvintes também são. O que houve com Fala Frila, cara? Na verdade, a nossa rotina de todos, né? Talvez até mesmo pelo Fala Frila, a gente começou a ter muito trabalho, muito cliente procurando, enfim. E aquela frente que a gente tinha de 1-2 episódios pré-gravados foi consumida rapidamente, a gente não conseguiu repor. Então a gente fez várias reuniões aí ao longo do ano e resolveu dar uma paradinha no estaleiro, repensar o formato. E produzir, a gente está produzindo bastante, aí os ouvintes não fiquem tristes, a gente está gravando, está editando, mas quer sair, quer entrar no ar quando realmente já tiver uma frente que dê conta da nossa rotina. Então a gente está num processo aí de gravação intensa, todo dia gravando, para poder atender aí essa comunidade de ouvintes, que pela última estatística eram quantos mesmo que a gente viu aqui? 9, né? Os 9 ouvintes ficarem muito felizes com o conteúdo que a gente está produzindo. Mas é isso, a gente deu uma paradinha realmente para poder produzir bastante, para quando voltar, não parar mais. É, com certeza. Não, sem modéstia, né? Sem modéstia. Sabemos muito bem que são 10. Porque eu também vou começar a ouvir. Já pode contar o Luiz aí. It's a wild, my beautiful world, but there's a wild. Aproveitando agora que a gente puxou esse lado do Fala Frila, você é uma das referências na internet brasileira, tanto na blogosfera quanto podosfera, sobre esse assunto, os freelancers, né? Apoiando aí o pessoal que no futuro, a maioria deles se tornam empreendedores aí, que é o nosso motivo aqui. Eu, por exemplo, já trabalhei como freelancer, trabalho hoje ainda e já peguei muitas dicas, tanto no Carreira Solo quanto no Fala Frila. Então, como que você acha, como que você vê o cenário desses freelancers hoje em dia, em função do empreendedorismo? Você acha que isso está acontecendo mesmo? A maioria do pessoal que trabalha como freelancer no final, ou no futuro, não no final, né, vai se tornar um empreendedor e chegar a ter seu próprio negócio? Como que você vê esse cenário, assim, você que está bem por dentro? Quando a gente gravou o episódio 0, a gente trabalhou ao redor do conceito, né, do que seria freelancer. E aí o consenso foi que o freelancer ele já é o empreendedor, só que quando ele começa, ele é empreendedor da carreira dele, né? Então o negócio é ele, é o talento dele. Então ele tem que saber se apresentar, ele tem que saber estruturar os argumentos de venda dele, tem que trabalhar o produto, que é a formação dele, que é o talento dele. Nesse sentido, ele já é empreendedor dele mesmo, né? À medida que ele vai se desenvolvendo, vai tendo um networking maior, trabalhando com outras pessoas, ele começa a reunir um grupo de profissionais e que possibilita que ele possa criar um work group, um grupo de trabalho para grandes projetos, para projetos maiores. Então ele começa a acender uma lâmpada aqui, outra ali, sobre, por exemplo, criar um aplicativo para um iPhone ou para um iPad da vida, para montar uma empresa, um site de compra coletiva, a nova febre agora. Ou seja, eu acho que quem começa como freelancer, dado o nível de profissionalismo que tem que desenvolver muito cedo, tende a empreender e tende a empreender muito cedo. Eu acho uma boa alternativa para a pessoa que pensa em empreender, trabalhar de freelancer. Mauro, diz uma coisa. A gente está falando aqui sobre geração de conteúdo, de como isso impactou na internet, no caso, pensando em trabalhos de freela também. Uhum. Como que você acha que foi o impacto do Fala Frila para a marca de vocês? Você considera que foi uma ferramenta de marketing, além do hobby, lógico? Sim. Quando eu estruturei a Contém Conteúdo, eu tentei me afastar muito do discurso consultoleis, se a gente pode, se existe isso, que é aquela coisa muito etérea de soluções e serviços que não tomam corpo em nada realmente real na mão do cliente ou no ouvido, na cabeça dos consumidores desse cliente. Então a Contém Conteúdo, ela foi criada ao redor de produtos. Então eu entrego um produto que é estratégia de conteúdo, eu entrego um produto que é um post e eu entrego um produto que é um podcast. Então nesse sentido, Fala Frila é um excelente portfólio pra gente, na medida que ele faz parte de um case muito maior que ajudou muita gente, né? Então a gente mostra como um podcast bem trabalhado, como um projeto de conteúdo bem trabalhado pode mudar a experiência de marcas e a experiência de pessoas enquanto consumidores daquela marca, né? Como é uma pessoa que estava, por exemplo, vou citar um case nosso lá do Carreira Solo, um cara que trabalhava numa plataforma de petróleo super infeliz, se descobre ilustrador, lê nossas dicas, ouve nosso podcast e hoje em dia está ilustrando. Então, quando você mostra que através de produtos de comunicação que tem esse custo relativamente mais baixo, que não estão presos a formatos de distribuição mais tradicionais, que estão livres para serem consumidos nas redes sociais, tem um impacto, inclusive, na vida de pessoas que consomem aquele produto, você pode dizer que sim, é uma ferramenta de marketing nossa, é um case de marketing nosso. Mauro, agora você já falou sobre como o seu formato de conteúdo ajudou a Contém Conteúdo no começo e ajuda até hoje. Queria saber se você enxerga se alguns níveis, alguns nichos de alguns segmentos de empresas poderiam usar a estratégia de conteúdo um pouco melhor do que outros ou se é algo que todo mundo poderia usar. Eu não acredito que seja nichado, não. A produção e consumo de conteúdo de maneira nenhuma é nichado, eu vou te dizer por quê. Porque o grande motor de divulgação das empresas no século XX foi propaganda, né? E a propaganda de interrupção. Era o Plim Plim da Globo, era uma revista que você abria e separava duas matérias, uma página dupla, um anúncio. Isso existe ainda hoje. Mas o que a gente tem notado, estudando aí as pesquisas e tendências aí lá de fora e aqui mesmo, é que cada vez mais o consumidor se identifica com esse modelo de interrupção. Então, quando você quebra esse modelo de interrupção, você tem que engajá-lo numa experiência, de alguma forma, né? E o conteúdo se presta a isso. Você chama para ele fazer parte de uma conversação na rede social, você cria uma série de podcasts muito bacanas sobre aquela marca, por exemplo, trazendo músicas de outras partes do mundo, como fez o Maestro Billy com a Heineken, né? Enfim, você consegue envolver o seu consumidor numa experiência de conteúdo e substitui ou complementa, de certa forma, a propaganda tradicional. E propaganda é para todo mundo, é a alma de qualquer negócio. Então, nesse sentido, acompanhando esse raciocínio, eu não acho que trabalhos de estratégia de conteúdo e gestão de conteúdo são nichados. Eu acho que eles acabam, por decorrência das ferramentas, acontecendo em certos nichos, que é inclusive uma crítica que eu tenho, e já brinquei em alguns eventos, de que às vezes a blogosfera e projetos de conteúdo parecem um grande jornal que só produz o jornal para a própria redação que o escreve, né? E não visa um público. Sim. Isso aí envolvendo temáticas e formatos, enfim. Então não acho que é nichado, não. Eu acho que não foi trabalhado em todos os nichos. Não é só para te dar um exemplo, a gente aqui é procurado por lojas de imóveis, por revendedoras de carro, por sites efetivamente, enfim, por diversas coisas. Por diversos segmentos de negócio. Entendi. Claro que para cada um você vai ter uma abordagem mais didática ou mais direta. Se um grande site de compra coletiva me procura, ele é praticamente um parceiro, ele sabe tudo que eu faço. Se der mole, ele já até lê blogs nossos, conhece nossos cases. Agora, se um cara de uma loja de imóveis me procura, eu vou explicar o que, que é, por exemplo, desde o início, um trabalho de CEO, por que, que é importante ter uma página bem trabalhada para o Google enxergar, o Google enxergando, o que, que você pode fazer com essa relevância que você ganhou nas ferramentas de busca. Uma vez feito isso, que tipos de conteúdo diferenciado você pode fazer? Você acaba assumindo uma capa mais didática frente a esses clientes que não são de nicho. Mas é fundamental que a gente vá atrás deles. Hoje, por exemplo, quem cresce mais no Brasil é o interior, é agronegócio. Vocês tocando em um site de empreendedores, sabe que tem todo tipo de negócio surgindo no Brasil. Então, todos podem se beneficiar de conteúdo, porque a gente depende do São Google para viver. Todo mundo que consome internet está passando por ali. E a relevância conseguida com projetos de conteúdo no Google é muito importante para todo mundo. Muito bom ouvir isso, Mauro, porque o que a gente ouviria normalmente é que é nichado e que tem alguns setores que não servem para isso, mas pelo que eu senti do que você falou, parece muito que tem uma evolução natural de cada segmento. Então, primeiro, ele se torna encontrável, faz a propaganda de interrupção, e aí depois cresce organicamente para a parte de conteúdo em si, que eu achei bem bacana. A gente recebe muita demanda de empresas que querem entrar nas redes sociais. A gente leu aqui, está na moda agora, é o trend, a gente quer botar um viral no YouTube, quer entrar nas redes sociais. E a minha resposta é, ok, meu amigo, você quer entrar nas redes sociais, mas o seu Twitter, o seu Facebook vai apontar para onde? Ah, como assim? É, por si só, o stream, dessas redes sociais, elas vão apontar para conteúdo. Se você não tiver um conteúdo também sendo produzido, você vai apontar o quê? Para outra conta de Twitter, vai viver de dar reply, vai ficar fazendo seeding eternamente? Então, em algum momento, aqui há 2 anos atrás, chegou uma geração de profissionais excelente, que trabalha muito bem, mas que esqueceu que precisa produzir conteúdo antes de ficar fazendo barulho nas redes sociais. Então, complementando a questão do nicho, a gente também tem que saber lidar e oferecer as ferramentas de acordo com a realidade daquele cliente, daquela marca, né? E no nosso trabalho a gente sempre começa de uma estratégia de bottom to top, lá da rasteira, do rasteirinho até em cima. E o nosso caso, a partícula mais elementar no nosso caso é um conteúdo bem feito. E a partir dele tudo vai acontecendo, como a gente estava conversando aqui. O Google vai enxergar e vai qualificar bem que aquele conteúdo é relevante. Se um cara por acaso, dá um exemplo aqui clássico do carreirasolo.org, vocês digitem aí no campo do Google, nome para minha empresa. A gente está em primeiro lugar lá no Google Carreira Solo com um texto explicando justamente o quão é importante e trabalhoso criar um nome para sua empresa. Eu tenho mais de 1000 comentários das pessoas pedindo nome de graça, ou seja, nem leram o post. Mas, eu já li esse post, já li os comentários e cada comentário eu ria um mais que o outro. Aí você vê quanto tem lá. Tem loja de lingerie, tem posto de gasolina, tem barraquinha de cachorro quente. E... aí, como é que se transforma, por exemplo, uma brincadeira dessa em negócio? Chega muito e-mail, é tipo assim, 50 e-mails por dia por conta desse post. Então a gente tem já um tratamento especial para aquela manifestação do leitor, encaminha uma proposta já de criação de inicial, de estudo de marca e tal, enfim, para ao mesmo tempo que você pode fechar um negócio, você evangelizar de certa forma para a importância do trabalho bem feito, né? Então, assim, só arredondando todo esse papo, o conteúdo não precisa ser nichado, rede social é importante, mas precisa do conteúdo sendo produzido, eu insisto nisso, é preciso que as pessoas e os famosos analistas de redes sociais aí que nascem aí a todo momento precisam entender que eles são uma espécie de megafone do conteúdo. É como se estivesse numa bolsa de valores, está olhando aquele display lá, vendo quem está subindo e quem está descendo. Aquilo ali é o Twitter, mas aquilo ali não é o mercado de ações. Aquilo ali não é onde está o dinheiro. O dinheiro está no conteúdo, né? Você faz o barulho com a rede social, mas precisa mostrar onde está a fonte daquele som, de onde está vindo aquele som bacana, bem, bem escrito, bem falado, bem filmado, enfim. É ao redor disso que a gente montou Contém Conteúdo e é nisso que a gente acredita que é um trabalho de conteúdo bem feito e diferencial, que dá diferencial para as marcas. Eu acho que essa questão do conteúdo é aquela velha história do feijão com arroz, né? Você tem que fazer o básico primeiro antes de querer sair, tipo, abrindo as portas aí para todas as... sair atirando para todas as mídias, né? Exatamente, é aquela coisa de pegar a tendência, transformar numa etiqueta e colar na sua marca. Exatamente. Né? Você achar que isso vai fazer alguma diferença. E aproveitando isso aí, Mauro, assim, eu não sei o que você pensa, você acha que, por exemplo, a questão do conteúdo, a geração de conteúdo dela deve ser incluída no orçamento de marketing, na estratégia de marketing de todas as empresas, você acha? Ele acaba ficando diluído ali nos esforços de comunicação digital, né? Isso. Hoje, quando a gente vê uma proposta clássica, você vê lá no nível do plano de marketing, você vê uma caixinha lá, iniciativas de comunicação digital, ou redes sociais, ou guerrilha, enfim, se a empresa for mais moderninha. E quando se desdobra mesmo no dia a dia, e aí você vê lá surgindo, de repente, um orçamento para sustentar um blog, para fazer a gestão de perfis em redes sociais. Mas no nível de plano de marketing mesmo, ele vai ficar na caixinha da comunicação digital ali, do marketing digital, isso vai ser desdobrado mais no operacional, pelo menos é o que eu tenho visto por aí. Uhum. Porque eu vejo muito isso também, é igual você falou, é muita empresa que aparece procurando a gente, eu quero começar a aparecer, eu quero começar a divulgar meu material, mas a pessoa não gera nada, não tem, se vou ver a página não é nem indexada, não tem nada que é buscável, entendeu? Então você fala, pô, mas você tem que colocar um orçamento aí de aparecer, de gerar conteúdo antes, entendeu? Pra depois se preocupar aí como que você tá, entendeu? Porque quando a gente faz a abordagem aos clientes, o primeiro produto é uma espécie de checklist de maturidade online, que é justamente isso, né? Vamos olhar o que você tem aí. Ah, tá, você tem um site, deixa eu olhar, tem alguns probleminhas aqui, heuristicamente mesmo, né, sem grandes testes de usabilidade, mas tem um problema aqui de SEO, qual é a frequência que você atualiza, não atualiza, preciso atualizar por isso e aquilo e tal, então você está no ponto 1 de maturidade online. Para avançar um degrauzinho, vamos trabalhar um blog, ou vamos buscar dentro da sua companhia produtores de conteúdo que tenham relevância, vamos transformar eles em editores de do site de vocês, enfim. A gente vai trabalhando a evolução do cliente, até porque a nossa intenção é ter relações de longo prazo, né? E até porque nada disso aqui, apesar do nosso negócio ser instantâneo, a gente está gravando um podcast, se vocês tiverem um tempinho vão editar e uma semana depois está no ar, ou até no outro dia, os resultados não são tão instantâneos para a marca como a gente acha que é, né? Isso é trabalhado no médio prazo, sim. É mais rápido do que antigamente se fazia, mas é trabalhado no médio prazo, sim. É trabalhado com constância, é trabalhado com integridade e aderência aos seus planos de comunicação mais high level, mais atrelados aí ao branding que você está trabalhando, enfim, de forma mais cadenciada mesmo. Não, com certeza. E nessa questão assim que você falou aí do branding e tal, eu vejo muito uma, não sei se é uma mania, mas um hype assim, de que empresas de todos os setores criando blog para gerar conteúdo daquele nicho, por exemplo. Por exemplo, tem uma pastelaria que vai começar a falar de fritura de pastel, um blog só disso, entendeu? Mas isso para forçar a barra, para gerar conteúdo. Como é que você vê essa questão assim? Eu acho que é o meio mais fácil que eles veem de gerar conteúdo, então a pessoa vai criar um blog para tentar indexar e às vezes não tem nem tanto sentido, assim, ao meu ver. Nesse caso aí, por exemplo, para ficar no lado bem prático, tem aqui no Rio de Janeiro restaurantes utilizando o Twitter muito bem. Não precisou de blog. Exato. Ele criou um canal de promoção no Twitter que, tipo assim, tem pizza, R$12, chega aí. Entendi. Quem é seguidor aparece, beleza. Entendeu? Ele não precisou de um blog para gerar uma relevância na comunidade dele. Claro que um cara de pastel fazendo um blog sobre, sei lá, pastel meio que força a barra. Ele poderia fazer sobre culinária árabe, sei lá, podia ter dado uma trabalhada melhor. Mas realmente acontece, mas são acertos que a gente tem que fazer, né? É o mercado se ajustando às próprias ferramentas que tem. Só pra gente lembrar, 4 anos atrás a gente tinha só o blog, né? Hoje em dia uma página de Facebook muito bem montada às vezes vale mais do que o blog. Você está ouvindo o Empreendecast. Uma impressão que eu tenho, meio geral, assim, é de que vale a pena para o cara, independente do setor, principalmente se ele consegue vender para o Brasil inteiro, para o mundo, seja lá o que for, não necessariamente só no local. Por exemplo, você citou o cara do pastel. Agora, se esse cara vende pastel ali só na cidade dele, só no bairro dele, talvez o blog não seja um negócio tão relevante assim, né? Então, você acha que essa questão da localização é um ponto de análise forte para o cara pensar a estratégia dele? Sim, vou te dar mais um exemplo agora. Eu estava de férias no Nordeste, em janeiro agora, visitando meu irmão que mora lá, e por acaso acabou acontecendo um lead, uma possível reunião de negócio, aí deixei, não interrompi minhas férias, por favor, tirem férias, é saudável. Aí no último dia, tipo, antes de viajar, já estava tudo arrumado, a gente só ia tipo, almoçar para ir viajar, aí nós almoçamos com esse cliente. E ele tem uma consultoria onde ele só quer trabalhar um determinado tipo de indústria em Fortaleza. Eu, meu amigo, então calma, não vamos fazer um blog, vamos fazer um site institucional, que você precisa ter, mas vamos pegar a grana e vamos investir em anunciar no Facebook e no Google, cara. Vamos targetear esse pessoal muito detalhadamente e vamos atingir quem você quer. Que não é nem o teu cliente, a secretária do seu cliente, o presidente da empresa não vai estar, salvo raras exceções, não vai estar no Google procurando uma consultoria na área que você presta. Mas um gerente de TI, enfim. E aí rascunhamos ali uma estratégia que passava longe do blog. A gente preferiu investir num bom posicionamento no Facebook, não só na página, numa fanpage, numa página de empresa, mas naqueles anunciozinhos que eles estão trabalhando e que trabalham muito bem, eu indico para quem quiser, porque é muito bacana. Agora eu queria aproveitar também e chamar o Milor e o Luiz para falar um pouco sobre a produção de conteúdo do Saia do Lugar, né? Porque eles já deram esse relato várias vezes aí, quem acompanha o pessoal, de que eles construíram a marca do Empreendemia com esse conteúdo super relevante, num formato bem bacana, de dicas, muito útil pro pessoal. Então eu queria perguntar como que é a experiência de vocês nessa produção agressiva de conteúdos aí, que é muita gente, atinge muitas pessoas e é muito bem visto no mercado. É, no nosso caso, não foi assim, dá pra falar que foi tudo planejado desde o começo, que a gente tinha uma estratégia de geração de conteúdo, mas na verdade não foi nada disso. A gente não tinha um centavo pra gastar com propaganda, o blog pareceu uma boa ideia na época, a gente falou, ah, vamos começar a fazer isso aí. E aí depois de um tempo a gente começou a perceber que quanto mais a gente postava, mais resultado a gente tinha. Então até quem segue a gente no Twitter, por exemplo, dá pra ver que a gente é bem frenético, até o próprio RSS... Porque é engraçado, pelo menos o cara leigo pensa, ah, vou colocar um blog na internet, magicamente eu vou viralizar e vou ter um monte de gente aí seguindo a minha marca. No nosso caso, a gente conseguiu viralizar, conseguiu construir a marca, só que a gente gasta um tempo considerável todo dia nisso. Agora tem uma pessoa só responsável para pegar as dicas, para ficar mandando coisa no Twitter. Então é uma estratégia que funciona muito bem. Mas aí, lembrando o que o Mauro tinha falado, né? Se a sua abrangência é local, você não tem um e-commerce, por exemplo, para vender para o Brasil inteiro, talvez outras estratégias sejam mais relevantes. Talvez o Twitter, o Foursquare... Com certeza vale a pena você entender como segmentar. Inclusive, esse é o trabalho que a gente tem feito aí com a publicidade dentro do Empreendemia, né? Você falar, olha, eu quero aparecer só dentro da minha cidade para tais setores, para contabilidade, advocacia e publicidade, a gente consegue fazer esse direcionamento. Então, essa é uma das vantagens de anúncio em mídias sociais. Você consegue direcionar direitinho para o cara que você quer que veja o seu conteúdo. Um ponto interessante do que o Mauro tinha comentado é que, apesar de a gente ter começado o blog visando o crescimento da marca, mas que fez sentido depois que ele falou e que a gente foi vivendo também, é que a gente começou o blog e escrevendo bastante, gastava tempo naquilo, também nosso tempo era... A gente tinha bastante tempo e não tinha tanta coisa assim, a empresa estava bem no começo. E aí, depois de um tempo só, com certo conteúdo produzido, que a gente foi começar a espalhar em mídias sociais, que foi exatamente o que o Mauro falou. Não adianta você querer espalhar, fazer buzz em mídias sociais, se você ainda não tem conteúdo para referenciar, para ligar, enfim. E a gente viu que certo momento já tinha conteúdo bastante legal, que o pessoal gostava e estava tendo um crescimento orgânico, mas que poderia dar uma acelerada. E foi aí que, entrando nas mídias sociais, a gente conseguiu ter o crescimento mais exponencial dos leitores do blog. É, e não só de leitores, né? Só para dar um exemplo aí, meio entrando no discurso de vocês, só para dar um exemplo do Fala Frila de novo, Maurício, Carolina e Humberto foram comentadores do Carreira Solo do começo. Então, e a gente começou a interagir, dali veio uma amizade, dali veio troca de e-mails, dali veio o projeto, e, enfim, hoje é o que é em função de um blog que começou por si só e que foi gerando... Uma massa crítica de networking e de conteúdo que levou a outros projetos. Só para citar aqui o pessoal, o Hugo e o Bruno, a gente conheceu via Twitter, Empreendemia e Saia do Lugar também, e depois a gente começou a trabalhar mais junto, mas também foi por causa do trabalho feito. O negócio que vale a pena ficar muito claro aí pro pessoal é que a geração de conteúdo tem muito efeito bola de neve, né? Então, quanto mais seguidores você tem, quanto mais conteúdo você tem, mais fácil é de aparecerem oportunidades novas. Então, tem até uma banda lá da Bahia que chama As Meninas, não sei se o pessoal conhece. Falava, né? O de cima sobe e o de baixo desce. E o motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce. Isso tem bastante a ver com a geração de conteúdo. Quanto mais conteúdo você tem, mais resultados e mais fácil é de gerar buzz aí e construir a marca. É, hoje, por exemplo, no Carreira Solo, quando um freelancer coloca o perfil, que é uma das categorias lá do site, né? Tem muitos casos, não são todos, mas muitos casos que no final do dia ele já tem 3 propostas de trabalho na caixa de e-mail. Ponto. Porque você já tem uma quantidade de empresas que leem muito, e você já tem uma quantidade de empresas que anunciam muito e já assinaram RSS. Então ele colocando a paginazinha dele, claro, a gente faz um boizinho ali no Facebook, mas tem poucos usuários, não tem tantos. Mas a relevância está tão no meio que comumente é gerado ali uma proposta, pelo menos um contato inicial para um freela, enfim, a coisa acaba funcionando naturalmente. É bem legal, vocês construíram uma base de ativos aí que vai gerar muito resultado, né? Então é mais ou menos a mesma analogia que tem com dinheiro, quanto mais dinheiro você tem, mais juros, mais resultado esse negócio vai gerar. Para ter uma estratégia de conteúdo, a situação é bem parecida. Então agora uma parte um pouco mais prática aqui para os nossos ouvintes também. E o pessoal que acompanha, você faz muito isso lá no Fala Frio, eu acho bem bacana. Eu queria que você falasse quais são os principais cuidados que uma empresa, tanto uma empresa física, com abrangência um pouco menor, quanto uma startup ou quanto uma grande empresa, quais são os principais cuidados que ela tem que ter na hora de gerar um conteúdo, principalmente na internet, que hoje as coisas se espalham muito rápido. Então, quais são os principais cuidados que você acha que essas empresas têm que ter? Esse é o slide número 3 da apresentação da Contei Conteúdo, né? São dois cuidados, transparência e verdade. Primeiro, que você não consegue mais mentir, né, na internet. Aliás, no mundo nunca foi legal mentir, né? Mas hoje em dia é tudo tão transparente que você não consegue mentir. E mentir em nome da sua empresa é a pior coisa que tem. Então você tem que trabalhar com transparência. Isso quer dizer o quê? Produzir um conteúdo que está alinhado com a sua marca. Se for indicar um conteúdo de terceiros, trabalhar a fonte disso. Trabalhar com profissionais, não exatamente a gente, mas tendo de repente um profissional dentro da sua equipe que tenha intimidade com o conteúdo. E trabalhar com verdade. Se o seu produto vai até ali, diga que seu produto vai até ali, esquina, não que vai dar a volta ao mundo. Se você tem 10 clientes, diga que tem 10 clientes, não que tenha 100. Se o seu presidente nunca estudou na vida, não diga que ele tem doutorado. Assim, transparência e verdade. Acho que você tendo esses dois cuidados, a coisa, como a gente falou anteriormente, vai não crescendo, vai num efeito bola de neve positivo, num ciclo iterativo positivo, que vai trazer resultados bacanas. E como diz aquela filosofia hindu, que eu peguei da novela, não sou tão estudioso assim, uma mentira só leva a outra mentira, né? Nunca a verdade. Então, se você trabalhar exatamente focado em gerar conteúdo real, relevante, você efetivamente tem resultados interessantes e não incorrem erros aí ou deslizes. Muito bacana. E Mauro, você que tem mais experiência assim, nesse mercado, quais são os erros que você mais vê que acontecem assim, com as empresas hoje na geração de conteúdo? Bom, o principal é achar que o conteúdo vai se encerrar com o desenvolvimento do projeto, né? Aliás, é uma demanda que chega até a gente com algum, não diria erro, mas com uma miopia na nossa situação, que é contratar a gente só para desenvolver. Algumas situações engraçadas que acontecem, que vão de forma didática aí mostrar o que são, que seriam esses erros, né? A gente é chamado lá e o cara quer refazer a intranet dele. É um caso muito característico gerar conteúdo para intranet também. Já fui editor de intranet. Você é mais uma espécie de incentivador e babado que efetivamente webmaster ou editor, né? Então, ele quer reformar a intranet, ela vem toda social, cheia de links, indicação de links, redes sociais, adiciona amigo, etc. Mas a cultura da empresa não é de compartilhar informação. Então a intranet, um mês depois, está vazia. E um projeto de várias casas decimais foi jogado no lixo. Então, um dos erros mais comuns é não respeitar a cultura da empresa no que se refere à circulação de informação. Então, quando você está num projeto de gerar conteúdo, a primeira pergunta que você tem que fazer é se esse conteúdo já é gerado de outra forma, né? A internet, ela é um meio de passagem de informações. Ela não é a informação em si. Antes existiam jornais, antes existiam house organs, quem é de comunicação lembra disso, né? Antes existia mural e hoje em dia ainda existem essas ferramentas todas. Então, se a empresa tem a cultura de compartilhar informação, isso caminha. Se não, não vai adiantar. Você pode criar tudo em Ruby on Rails, lindo, totalmente funcional, com aplicativo para iPhone, que não vai funcionar. O outro é achar que o trabalho de gestão e criação de conteúdo pode ser de graça, né? Esse é um erro muito característico. De graça, que eu quero dizer, é muito barato, né? Mas como assim você cobra tudo isso por cada artigo? Ué, porque tem um jornalista pesquisando e trabalhando, o cara estudou 4 anos, tem experiência com internet, sabe andar nas redes sociais, enfim, tem uma relevância nesse meio, é um especialista na área que você está precisando, é por isso que você está pagando isso. Ah, não, isso aí, então a gente faz aqui dentro. Então, um erro muito comum que acontece é achar que esse tipo de trabalho é tão barato quando mandar a sua assistente, sua secretária, digitar um e-mail, né? E tem outros mais, a gente pode aí lembrar questões de aquele caso clássico de que o presidente da empresa lê sobre uma nova tendência na revista da semana, domingo em casa, e no outro dia quer destartar um projeto de transformar em 50 contas de Twitter todos os seus gerentes de vendas, por exemplo, que é o caso de você pegar a tendência e simplesmente querer colar na marca da sua empresa. Esse é um erro muito comum também. E a gente pode citar outros aí a noite inteira, mas, enfim, acho que esses três sintetizam muito bem os desafios que a gente enfrenta aí no mercado. Empreendecast. Empreendecast. Empreendecast. Então, acho que a gente já está chegando no final do nosso episódio aqui, muito bom sobre a geração de conteúdo, mas eu queria ainda perguntar para o Mauro sobre como ele enxerga o mercado, entre aspas, dos podcasts hoje no Brasil, essa parte de geração de conteúdo, qual o papel dos podcasts na geração de conteúdo hoje, Mauro? Cara, eu, assim, absolutamente suspeito de falar, né? Esquecendo até o lado de coordenador e dono, o diretor, sei lá o quê, da ContemConteúdo.com. Eu adoro o formato, né, de podcast. Sou músico, né? Fui músico durante muito tempo, então vivi muito em estúdio. E quando eu comecei a editar o Fala Frila, eu me vi de volta a construir minhas fitas demo, né? Que na época eram fitas cassete ainda. Então, tipo, foi um reencontro tanto com esse trabalho de áudio e tal, com a coisa de criar uma... de sincronizar a coisa com a música e tal. Lado pessoal. Agora, falando do lado do mercado, eu vejo que tem muito espaço para caminhar ainda. Eu chego aqui na minha caixa postal projetos interessantíssimos que vão muito além do nicho. Eu já pensei, a gente já começou a rascunhar alguma coisa para mercado infantil, alguma coisa para intranet. Eu acho assim, tem muito caminho para percorrer. E acho que hoje, entre as estrelas que a gente tem aí, se podemos chamar assim, os destaques, a gente tem muita oportunidade de negócio. Eu já estou tentando levar gente que a gente ouve e gosta para junto de marcas, para ver se funciona. Eu acho que a gente vai ter muita novidade nesse sentido aí. Vantagens que eu vejo do meio e por que eu acho que é importante para todo mundo estar trabalhando isso. Podcast é altamente portátil. Você compra não precisa nem ser um iPod ou um iPhone todo emperequetado. Você compra um Xing Ling aí da vida por 50 pratas, um bom headphone, e tá com ele no bolso da camisa, com quantos podcasts você quiser, se informando, se divertindo, rindo, enfim. Essa portabilidade do podcast dá vantagem em relação ao videocast, alguns quilômetros, assim. Ele é altamente viral, né? Se você imaginar que ele tá vivo eternamente. É assim, por isso que eu acho até engraçado vender propaganda para podcast, engraçado no sentido do prejuízo, porque o podcaster não percebe, mas o long tail ele vai entrando em prejuízo, né? Porque ele vai vender aquele primeiro anúncio, vai financiar o episódio, mas o episódio vai continuar com aquela propaganda, o episódio vai continuar no ar com aquela propaganda ad eternum, né? Você pegar um caso clássico aí, mais estourado, Nerdcast, que tem programas aí há 5 anos, já, se não me engano. As primeiras comerciais, as primeiras inserções de anunciantes ainda estão lá. Eu não acredito que eles reeditem, né, os episódios, salvo engano. Então, você tem que pensar em modelos de negócio também, enfim. Mas é um formato que tem tudo para colar em qualquer classe social. O Fala Frila já foi retocado, vamos dizer assim. Ele já entrou em programação de rádios universitárias, de rádios de interior. Ele já viajou pelo Brasil aí, tocando em rádios mesmo, em pequenas cidades, enfim. Essa transposição do meio internet para a rádio tradicional, eu acho que pode acontecer, eu acho que é uma maneira do podcast sobreviver. Enfim, eu acho que é uma ferramenta que não é à toa que é um dos produtos nossos lá, que a gente sempre que pode indica. Eu acho que tem muito o que emplacar ainda, porque o rádio tem muita força no Brasil ainda, embora as pessoas não acreditem. Muito bacana, era tudo que a gente queria ouvir, né? Pra fazer 800 programas, né? É isso aí. Chega lá onde vem. Como muito fã de podcasts, eu sou um frenético por podcasts, escuto vários, acompanho mesmo. Já tô bravo porque esse Fala Frila não volta logo. Acredito muito. Já expliquei. Acredito muito na mídia também. E é isso aí, vamos continuar batalhando. Então acho, pessoal, acho que é isso. Nós vamos ficando por aqui. Agora não desliguem ainda o seu Xing Ling ou o seu iPod, porque nós vamos agora para o Empreendecast Recomenda. Empreendecast Recomenda. You cannibal, you meat teeter, you see, but I've seen the same, I know. Começando então o nosso Empreendecast Recomenda, né, a nossa parte aqui do podcast que a gente faz recomendações de livros, de blogs, de artigos. Hoje o nosso convidado Mauro Amaral vai fazer uma recomendação de um livro pra gente. Vai lá, Mauro. Então, aqui fazendo uma revelação, eu considero o cinema minha fronteira final, né? Cinema ou TV. Eu quero muito, não terminar, mas digamos, encontrar uma paz escrevendo para essa mídia, que ainda não tive oportunidade. E na minha lista de estudos aí está um livro muito interessante chamado Story, de roteiro, né, em inglês, Substância, Estrutura, Estilo e os Princípios da Escrita de Roteiro. É de Robert McKee, que é um cara lá de Hollywood, e ele faz uma abordagem desde o início mesmo das estruturas, né, o que é um evento, o que é uma cena, o que o que é uma trama, o que é uma antitrama, o que é um protagonista, esse tipo de coisa, e analisa roteiros também famosos, explicando por que, que eles efetivamente fizeram sucesso. É um livro para quem quer trabalhar com um cinema de mercado, tá? Não é cinema de arte, então tem aí os vícios ou os caminhos certos aí que esse tipo de mídia encontrou, e está mega recomendado. É um livro muito fácil de encontrar, qualquer livraria você encontra, desde as digitais até as livrarias presenciais. Robert McKee, Story. Legal, Mauro, obrigado pela recomendação. E nada mais justo também do que a gente recomendar o Carreira Solo, Fala Frilo. O Bruno vai falar um pouquinho melhor pra gente. Vai lá, Bruno. Pessoal, eu também quero deixar uma dica aqui. Primeiro, eu quero fazer uma confissão. Esse bloco, Empreendedorcast Recomenda, foi explicitamente copiado do Fala Frila. No final do Fala Frila, sempre, eles dão dicas de cultura, cinema, estilo de vida, várias dicas super bacanas, eu aproveitei sempre. Então, a primeira coisa que eu falei com o Hugo, falei, vamos criar um bloco onde a gente recomenda as coisas do nosso cotidiano. Então, nada mais justo que falar sobre um conteúdo ótimo, que é o Carreira Solo, que é um blog com mais de 1000 posts falando sobre o universo freelancer, com dicas de vários estilos e temas financeiro, jurídico, tudo que um freelancer precisa saber, lá você vai encontrar. E eu acredito que o Empreendedorcast tem muitos ouvintes que se enquadram nesse papel. Então, Carreira Solo é a primeira dica. E o Fala Frila, que é um podcast, eu sou suspeito para falar, além de muito fã de vários podcasts, gosto muito do Fala Frila. Então, é um podcast também sobre o universo freelance, com um pessoal muito bacana. Então, vai estar o link no post aí. Eu recomendo, e recomendo não da boca para fora. Sou ouvinte, fã, foi um dos podcasts que me estimulou a fazer o Empreendedorcast. Nossa Senhora, muito obrigado. É isso aí. Legal, Bruno. E eu também queria fazer minha recomendação aqui hoje, né? Porque desde o último episódio do Empreendedorcast, a gente teve o lançamento do canal no YouTube do nosso amigo Leandro Branquinho, né? Do Rádio Vendas. Um canal muito legal. Eu tô procurando aqui em qual episódio que tá. Se eu não me engano, tá no 7º, né? Ele tá fazendo uns vídeos muito bacanas com dica, né? O que ele chama do Ralando Umbigo, que é o nome da série dele. Então eu recomendo, é youtube.com/radiovenda, são vídeos bem legais, com bastante dicas também, né, falando sobre motivação, sobre vendas, né, é um pouquinho mais voltado para essa área de venda, e que tem muito a ver com os nossos ouvintes também, e fica aí essa recomendação do canal do Leandro Branquinho, youtube.com/radiovendas. Então é isso, pessoal, agora nós vamos caminhando para o final do 9º episódio do Empreendedorcast, Season 2, começou, e não esperem todas as respostas, porque ainda vão ter várias temporadas. Eu queria agradecer de coração a gangue e também agradecer muito o Mauro, a aula que ele deu, foi muito bacana, espero ter ele aqui em outros episódios. E é isso aí, muito obrigado e espero que vocês gostem. Queria agradecer também de novo ao Mauro, né, pela participação com a gente aqui, foi excelente, certeza que esse episódio sobre conteúdo vai gerar um conteúdo legal. Né? E fica também o convite para ele voltar para participar, e a gente pede desculpa de novo pela demora do Empreendedorcast a voltar, mas certeza que a gente vai voltar em grande estilo, né? Todo mundo muito empolgado, com uma agenda muito legal, vários convidados já programados, e é isso aí, continue acompanhando o Empreendedorcast. Agradecer também o Milor e o Luiz, né? Que também a gente deu esse descanso aí, a gente estava difícil de conciliar a nossa agenda, né? Mas está todo mundo de volta, todo mundo muito empolgado, é isso aí, valeu Luiz, Milor, valeu Mauro. Vou retribuir aí os agradecimentos, dizer que foi um grande prazer, o papo rolou super tranquilo, que me diz que eu com certeza vou estar de volta em outros episódios. E lembrar aqui aos ouvintes do Fala Frila que a gente não morreu, não fisicamente nem virtualmente, o podcast está na ativa. A gente optou por deixar a poeira baixar, organizar o formato e criar uma frente. Então hoje o Fala Frila está sendo produzido para não parar mais até o final do ano. A gente vem com mudança de formato para melhor, obviamente, trazendo ainda mais agilidade. Vamos manter essa coisa da dica que a gente gosta bacana, como aqui o Empreendedorcast recomenda, mas vamos vir com mais foco, mais dicas, mais tutoriais, enfim, vai ser um ano bem bacana para o podcast. Só peço que vocês esperem só mais um pouquinho, tá? Vou pedir o grande favor de deixarem o link do guia de episódios, dar uma ouvida de novo, ver como a gente veio trabalhando nos conceitos, enfim. Como a gente tem a preocupação de não ser datado, ou seja, qualquer episódio vai valer em qualquer época que você ouvir. Enfim, isso tem esse valor e a gente vai estar trabalhando para trazer uma quarta temporada ainda mais recheada. E na nossa vantagem, sem Rodrigo Santoro, né? Que o Lost desandou na quarta temporada com o Rodrigo Santoro. Bom, agradecer também a presença de todo mundo, a gangue de volta, o Mauro Amaral aqui. A gente sempre quis trazer o primeiro episódio, primeira vez que a gente começou. Era um dos planos para trazer para cá. Espero que volte mesmo. Então, é isso. Um abraço e até a próxima. É isso aí, valeu galera. Isso aí, até a próxima. Uou, valeu. Falhas de gravação. Uou. Hugo, quer puxar e emendar a pergunta aí pro 4? Tem um tempo que você tá caladinho aí. Eu sei que você tá só prestando atenção, mas... Ai, meu Deus. Caiu? Hugo? Caiu aqui no joguinho de hora, aqui só tem 3 pininhos agora. Desculpa. O meu microfone fechado. É porque eu... Eu tô imitando o Bruno hoje. Não, o cachorro começou a latir aqui na hora que ele tava falando, eu fechei, esqueci. Também? Você tava no meio da resposta, começou a latir um cachorro do lado da minha janela. Eu falei, nó, já era. Então vamos lá, eu tô falando um tempão que isso, os caras não estão me ouvindo, não. Pô, deixa o cachorro se expressar, cara. A gente tem que ter diversidade de opiniões aqui. Às vezes ele quer gerar conteúdo aí, ó. É verdade. É. Virar uma referência na área dele. Uou. Começando aqui então o nosso Empreendercast Recomenda, eu queria que o... Ah, mas desculpa, mas o Mauro vai falar? Ou você que vai falar? Não.